Bem, pessoal, pela quarta vez novamente aqui na casa. Falar sobre isso. Ok, na casa de Sévolo. Então aqui tá aí o Daniel, Fábio Andrade, meu irmão, Sévolo, Silva, Marco G. E conosco o nosso irmão e amigo achado, Luciano. Glórias a você, Lu. Luciano, o que mesmo? Soares. Luciano Soares. Vamos apresentar o cara. Acho que ele pode falar um pouquinho sobre ele ou não. A gente também não se apresentou, pensa não, né? Não, quem quiser que ouvir, que ouça. Estamos conversando, né? Só vou dizer o seguinte, quem quiser, de repente, achou alguma coisa interessante e quer mandar um e-mail, dizer, a voz de Fábio é muito grossa. Ou então quer dizer, nossa, as colocações de Servo são curtas e grossas, como ele. Tá. Não sei o quê. O Marco G, ele começa e assim... Não termina. Ok, bata aí não, que aí o efeito, quem tá ouvindo isso no ônibus, assim, no ouvido... Não termina porque ele sempre tem outro assunto e nunca acaba. Então, sim, se você quiser mandar um e-mail, manda pra... Vamos fazer o seguinte, café, K, o K é de K, a letra K, né? café@ipmcurado4.com. E aí a gente vai ler teu e-mail e responder, se, também se quiser mandar, não tem problema não. Não fazer diferença nenhuma, né? Vou falar a verdade. Marco tinha falado o quê mesmo sobre um cara que ouviu aí o café número 3, diz aí. Enquanto eu faço outro pau aqui pra mim. Enquanto que ele demora pra terminar, ele demora pra começar, né? Eu acho que seria melhor não, começando. Hugo disse. E aí, Gê, não sei o quê, faz tempo que preciso ver, saudade. Ter ouvido o café. Aí eu disse, é mesmo, cara. Quem é Hugo, hein? Hugo é um membro da igreja, Daniel. Cara, diz aí o que tu acha, o que tu achou. E aí? O que você achou do dessa programinha da gente aí, ser bacana, tá trazendo... Não, você perguntou assim, isso aí presta mesmo? Não coloquei isso não, tá lá a mensagem no... Eu vi no Twitter, foi no Twitter. Não, no Orkut. Aí eu perguntei pra ver, né, cara? Se a gente pode melhorar, pra saber, né? Se o cara tá... Se eu não gosto disso, não precisa falar o nome da palavra. Mas qual foi a resposta do rapaz? Uma vez, né? Nossa. Vocês não tinham se encontrado. Mas foi pelo Orkut. Ele tá muito no Twitter, não é um Orkut mais não. Ah, tá sujo, tá. O objetivo aqui é acusar o Caba. Ou tirei aqui em conclusão. Tá passando mais um depoimento. Não, eu tô esperando ele acabar. Ele ficar nessa ideia. Filho. Sim, Marcos. E aí, conclusão? Estou esperando ele dizer. Esperando a resposta. Não, a qualidade, para saber. Se tem alguém ouvindo, eu quero saber. Eu quero saber, né? Espero que ele poderia ser. Hugo Boy. Espero que o Hugo tenha ficado satisfeito. Se ele disse assim, poxa, eu acho interessante quando vocês falam de assunto assim. Tá entendendo? Abertamente, conversando. Então eu acho legal que vocês falam dos problemas de igreja. Nós falamos do sobre línguas, se eu não me engano, naquela vez. Mas não é um exemplo. Se você disser eu gosto, podia tratar de algum então, mas é interessante. É bom, inclusive, se o Hugo gostou, né? Viu, Hugo? Você, se de repente estiver nos ouvindo de novo, hoje com a presença do Lulu aqui, você vai ficar. Vai ser muito melhor do que todo dia. Não, eu vou ficar um pouco. Eu tô um pouco tímido. Né? Deixa eu me acostumar com essa cultura. Essa cultura pós-moderna. Essa cultura de estar gravando aí tudo que eu digo, né? Por isso você não grava seus sermões, né? Porque aí. Não, pelo contrário, meus sermões são gravados. É fácil. São? Manda alguém editar aí, ó. Resolveu o problema. Então, tem um bom grupo de meus sermões gravados. Não gravo todo porque às vezes esqueço de gravar e tal. Ah. Me empolgo tanto que quando eu vejo já terminei. Vamos tentar. Vamos conversar sobre isso, Lula? Então, sobre. Gravar sermão, se como é que o cara que tá pregando gosta, se não e tal. Eu amo, né? Eu gosto de me ouvir. Não, deixa eu só abrir uma observação aqui. Pode se não chamar de Lulu, eu vou explicar porque é engraçado. Lá no seminário, é cultural, todo mundo chama de Lulu na Madalena, mas lá para onde eu moro, o nome já pesa de um lado muito negativo. Entendesse? Que tem uma vez até que o menino foi me chamar de Lulu, o presbítero disse assim... Rapaz, o nome dele é Luciano. Lulu é nome de viado. Aí, falando de viado. Morreu. Não, não, pra banda de. Não, é engraçado. É engraçado. Tem gente que chama de Lu. Mas esse negócio de Lulu tá lá. Nem Lu presta. Nem Lu presta. Tiririca, né? O cachorro de Tiririca. Lulu! Ai, cachorro nojento. Lulu! Sim, mas fala aí, Lulu. E seu Kim, por aí. Seu Kim, viu? Agora, assim, eu só peço um pouco da compreensão, tá? Sua, como que os irmãos de repente possam ouvir isso? Não, eu falei porque isso, porque que os irmãos... Vai ser difícil, não é, né? Não, é pra, até porque se irmãos estão só ouvindo... A gente não chamava por causa disso. Eu tô achando que não se ama. Olha, Lulu é, também parece com o que você tá falando. E Lu parece feminino. É. Lu... Luciano. Agora, agora se quiser me chamar de Lulu Santo, né? Já não entendo, Luciano. Não tá pompa, não. Enfim, acho que todo mundo aqui tem pregado, né? Acho que só marca um pouquinho menos, que não tá mais. Quando tu tá pregando? Tu tá gravando ou não? Tô. A última vez, essa semana, domingo retrasado, gravei. Tá na internet. Num site da comunidade do Orson. Tá. Diz o endereço aí. www.comunidadedoxa.com comunidadedoxa.com. Lá vai ter uma área de mensagens, tem mensagem tua e do Pastor Pedro. Tem mensagem, tem tudo lá. Vídeo, qualquer coisa. Que legal. Interessante. Fotos, tudo certo. Teresia também tuas ou só as pregações? Só as pregações. O cara, e tu, Celso? Por exemplo, essas palestras de família não foram gravadas? Nenhuma, cara. Isso é um absurdo. É. Isso vira um CD com palestras sobre família? Verdade. Isso é vendido, isso é dado. Por exemplo, o ano que vem, isso é distribuído. Olha, o ano passado. Isso é um absurdo, eu acho um absurdo, cara, jogar fora um ano. Mas sabe o que é, né? Sabe o que é? É porque assim, você já chegou lá com essa ideia, você já chegou lá fazendo isso aqui. Primeiro, como você é o pastor titular, você chegou lá, gente. Eu gravo uma sessão, você ensinou. Mas isso não é impedimento. Não, não é. Não, porque é uma coisa particular sua. Você com. Eu mesmo, eu tenho o quê? O pendrive, eu tenho um. Que eu boto lá, gravo. Mesmo se eu não fosse o titular, fosse auxiliar, mas que é meio proibido de gravar minha própria pregação. Que é até didático, você até olhar a sua maneira de pregar, ver a sua. Sua dicção, é seu português e também quer dizer. Você não tem gravado? Não. E aí você tá assim. É uma inspiração que às vezes é só naquele momento, que outro momento você não vai conseguir colocar pra fora aquilo que você fez, daquela estrutura. E é diferente, por exemplo, lá quando eu fui lá, você gravou, entendeu? Lá na mesa de som e tal, tava lá alguma coisa gravando. É diferente de, por exemplo, em algumas pregações eu tenho lembrado, aí eu, quando desço do carro, tiro o meu MP3. E levo e fica lá no meu bolso, gravando. Fica aquela gravação meio estranha e tal. É isso que eu fazia. Fica solta. Tá. Não, não, cara. Também não fica ruim muito, também. Não fica... Não é aquela do microfone, né, e tal. Ah, porém, eu me esqueço muito também. Exatamente porque, assim, não é a cultura, entende? Não tem uma equipe. Exato. Que de repente até me lembre. Pastor, tá com o MP3 aí e tal. Entende assim, nada... Então você já vai tão pensando na pregação e tal, no culto, blá blá blá, e de repente essas coisas se me escapam. Então, às vezes eu passo duas pregações que eu não gravo, aí na terceira eu lembro, poxa, tem que lembrar. Mas já, aí. Já tivesse o que eu senti uma vez. Eu preguei um sermão bem legal, cara. Eu achei que o menino tava gravando. Quando eu chego lá atrás, orgulhoso, estima lá em cima, e o sermão, ih, esqueci de gravar. Acabou, meu irmão, nunca mais. Repete. Eu mesmo, pra mim, sem falar, porque Deus quis que não que gravasse, né? Nunca mais vou ver aquele sermão do jeito que eu preguei, nunca mais vou pregar daquele jeito. Isso é bom, Daniel, que eu vou querer botar um questionamento aí, que até foi Martorelli, até colocou em sala de aula, quando a gente teve aula com ele. Aquela parte assim, aquela parte espiritual assim, sua com Deus, que tem coisa que é algo que vai além do papel. São momentos de insight que Deus me dá. Sim, na pregação. Na pregação. Por isso que exato. É bom gravar, porque tem coisas que Deus dá só naquela hora. É verdade. Que vem assim, e até mesmo o seu jeito de falar. Quentinho do céu. O seu jeito de falar também naquela hora, de uma maneira que toca muito. Sobrenatural. E é muito interessante, porque às vezes isso é bom até pra gente mesmo, porque às vezes a gente vai ouvir, nós pregamos, e às vezes a gente não parou pra meditar naquilo, porque é algo que Deus deu naquela hora. Não foi coisa assim que eu parei, mastiguei, porque tem coisa que é assim, que a gente não vai dizer que tudo é só aquela parte estrutural intelectual, que tudo não. Que eu preparo, eu digo, tem coisa que na hora você solta, tem coisa que você esquece, não, coisa que é nova, que ali naquela mesma hora sua mente está produzindo uma coisa, até uma frase, sei que eu sempre disse uma frase que foi massa aquela frase naquele momento, e que a turma notou, pô, que frase o pastor disse, que nem você nunca parou para dizer, pô, essa frase foi minha. Então são coisas que é bom gravar também por conta disso. E como você falou, né? Abençoa outros. O que é a Igreja Batista lá dentro? O cara não foi pro culto. Não foi pro culto. Ou seja, outra coisa, na minha estrutura, não sei como é vocês. Vocês têm um trabalho com grupos que discutem a mensagem do domingo. Não, o líder do grupo não foi. Ele vai procurar um. Meu, eu acho massa. Vai no site, pede ao pastor, leva um pendrive depois, papapá. E alguém, alguém que já pensou assim, pô, preguei, você procura uma pessoa que você sabe do problema dela, você sabe, então você pergunta assim, pô, fulano não tá aqui. Não tá aqui, deveria... Era bom que fulano tivesse, não tem isso? Sim. É interessante, poxa, fulano não tá, essa mensagem... Por exemplo, os americanos fazem livro. O líder do grupo é interessante, né, assim, como é legal, de repente, o cara, olha, eu não estive no domingo, né, mas eu ouvi a mensagem do pastor e tal, no site. Bom, verdade. E tal. Ah, como é legal, né, assim, você... termina possibilitando para as pessoas outros meios que ela possa ter acesso àquilo ali. Então, porque às vezes o cara simplesmente não pôde mesmo, não é porque ele não quis ir, entendeu? Ou porque ele estava com preguiça. Ele não pôde ir, não teve como ir para o culto domingo. Choveu demais. A rua dele alagou, ele não tinha como sair de casa. Pastor pregou. Na segunda ele ouve o sermão na internet. No carro. Bota no pendrive, leva para o carro. Ou sabe, quem anda de ônibus? Isso. Geralmente 40 minutos dentro do ônibus, fazendo o quê? Nada. Nada. Pega um pendrivezinho, alguns mais inteligentes, ouvem música, pô. Alguma coisinha. O audiobook. Tem lá no quarto lugar da gente na igreja. Aquele livro, O Pequeno Príncipe. Eu nunca tinha lido. Aquele príncipe é massa. O cara me indicou. Ele me deu um livro, o livro mesmo. Eu já sou, tô me rendendo à tecnologia mesmo. Pô, cara, lê e tal, não sei o quê, assim, na mão. Tudo bem. Eu fiz uma procura na internet, O Pequeno Príncipe, audiobook, feito por um cara da Globo lá, não sei o quê. Tudo bem feito. Os caras que sabem fazer, narrar. Cara, escutei uma horinha. Escutei o livro todo. Me apaixonei pelo livro, cara. É massa demais. Agora, eu não ia ter tempo de... Porque se eu estiver trabalhando alguma coisa e ouvindo, dirigindo e ouvindo, eu consigo captar. Aí eu, caramba, que maravilhoso. Então, o cara vai no ônibus... sem fazer nada, ouvindo sei lá o que, pega um negócio desse, bota no pendrive. O som do ônibus. Do ônibus. É, aí reclama da vida, já chega estressado no trabalho. É a gente que faz essas coisas. Aí, cara, pô, Pequeno Príncipe, eu me apaixonei e tal. E poderia não ter lido o livro, nem ter procurado, nem nada. E hoje aquele livro todo crente tem que ler, cara. Eu vou fazer aquele livro obrigatório na minha igreja. Não, aquele livro é massa. Não, e tem duas coisas. Por exemplo, o essencial. E eu quero que tu me dê o endereço. Invisível aos olhos. Não é por nada disso, não, mas dê o endereço, porque alguém que possa. Quarto lugar. É o endereço do. O audiobook está no quarto lugar. Tá no quarto lugar. Ponto. Ning. N-I-N-G. Ponto com. Pode ser gravado? Pode ser, baixa lá, bota tudo, se quiser. Tem parte 1, parte 2. Ou ainda, se você quiser um PDF para ler no computador, tem também a versão, a opção de você baixar. De repente, se você tem dificuldade de leitura, baixa o som, o PDF e vai acompanhando. É. Porque o livro, aí tem meu amigo que indicou, ele disse, ó, ouvir, tudo bem. Agora, o livro, ele tem gravuras, são importantíssimas para a história. Para a história, é verdade. Quando ele diz, desenha um carneiro, para não sei o quê, aí tem alguns desenhos do carneiro que o cara desenhou. Aí eu fui ver no livro depois, né? Depois que eu li, me apaixonei. Ah, é importante mesmo. Quer dizer, eu vou ler mesmo, de verdade, eu tenho esse livro. Por isso que é importante estar lá também o PDF. Agora, vê, duas coisas. Vê a importância dessa mensagem. Eu preguei aqui, por exemplo, domingo retrasado. Aqui onde? Na comunidade Dox, que é a igreja onde eu trabalho. Lá em Rondônia, meus familiares ouviram a mensagem pela internet. Ou seja, aí parentes meus, que eu tenho no outro estado também, podem ouvir. De qualquer estado do Brasil, qualquer lugar no mundo, na verdade, mundo, pela internet. Tá ali. Olha a emoção desta mãe. Não, com certeza. Não, e também orar, né? Filho pregado. O filho mal educado, do que daqui saiu. Pensada. Ó, não, pessoal, ó. Eu tenho um amigo meu lá na Nova Zelândia, Leandro, tá lá. Dois lá, o irmão do o filho. E é, cara, Nova Zelândia. É. Porque Austrália, tem, aí o filho de tem uma pessoa que às vezes acessa o site da igreja, que eu tenho como ver de onde vem. Recebi alguém dali, o que é isso? Nova Zelândia visitando o site da igreja. O filho então, João, se você estiver ouvindo, como é o nome dele? Leandro e André. É você, né, cara? Um abraço pra você. Um abraço pra você, né? Nova Zelândia, onde foi gravado seus anéis. Pela internet ainda não posso pedir com um aperto de mão de verdade. E um beijo pra você e sua família. É. Então vê, ó. Tem gente... Anéis foi gravado lá. Ou não? Foi. Foi? Foi. Abraço. Beijo de liga. Tem muita gente, amigo, tem amigo nossos aqui, que tá nos Estados Unidos, tá na Espanha. Itamar, Brasília. Vamos supor, amigo nosso de outros estados do Brasil. É, que pode ouvir. Aí. Deu até saudade agora. Tá até no presídio. Raquel, né? Aí então vê, aí vem a importância dessa mensagem. A outra coisa que eu ia dizer, eu descobri esses dias agora no site da Fiel. Isso. Livros áudio, excelentes. Audiobook. Em áudio. Exato. Eu achei aquilo fabuloso. Que é exatamente o que você falou, Daniel. É que eu tô dizendo. Eu já escuto aquele negócio ali há anos. É porque você não me dá um espaço, eu compartilho. Além de audiobook, tem todas as mensagens da Fiel, dos congressos da Fiel até hoje. Exatamente. Então é bom que você diga www.editorafiel.com.br. Que lá, em áudio e vídeo, se quiser. Que lá tu tira todas as mensagens. E ali é... Ei, teologia boa. Escute, boa. Mas no seminário o professor não aprovou os alunos ouvir o livro em vez de ler, não. E nem o livro, nem a Bíblia. Que era para se ler o Novo Testamento todinho no semestre, o camarada disse, eu estou ouvindo em áudio. Ele disse, não tem nota, não é para ler. Não concordo com isso. Não entendo. Eu entendo o que ele está falando. Eu não concordo. Ele disse aqui diferente, ele falou assim, ouvir em vez de ler. Nem se compara você ler, cara. Mas no ônibus, por exemplo. Hoje, né? No ônibus, a gente sabe que não faz bem. Antigamente era oral. Não faz bem ler em ônibus. Faz mal pra vista, desvio de retina, aquela coisa toda. Aí a pessoa, entendeu? Fala. Não, olha, eu acho que não é isso, não, gente. Eu acho que é a didática. Porque assim, tem gente. Ele já falou, não tem nada a ver. Eu acho que é a didática. Não, que é o seguinte. Não, deixa eu terminar. Calma aí, deixa eu terminar então. Eu tô dizendo, só pra não ficar mal entendido, tô dizendo. Que não se deve trocar, eu já digo logo assim de cara, não se deve trocar a leitura pelo áudio, não acho certo. Entendeu? Eu acho certo que eu acho que é bom a gente colocar isso claro. Deixa eu terminar. Porque é certo. Deixa eu terminar que eu vou mostrar. Assim, você uma visão pedagógica. Vou dizer por quê. Depois eu vou falar uma visão pedagógica. Quer mais café? Não, quero não. Quer mais café? Não, me dá esse negócio, vou jogar na cara dele. Tem faz pra jogar na cara dele. Vai lá, Marcos. Vou dizer meus motivos. Ó. A leitura não dá, sinceramente, eu acho que é... O cara não pode trocar a leitura pelo áudio de jeito nenhum. Porque sim, a leitura... Sim, é isso que você tem que explicar. Vou explicar agora. Por quê? Vou explicar. Deixa eu explicar. Cara, nada se compara com a leitura, bicho. A sua experiência é essa. E ainda mais que a Bíblia é um livro, cara. Tem que entender, são palavras, gramática, o estilo gramática, aquela coisa toda. Não é por aí. Escuta. Deixa ele terminar. Qual foi a coisa que mais impressionou Martinho Lutero em ver a Bíblia? Que a Bíblia é um livro. Você pode olhar as experiências, conhecer Deus através do livro. Mas deixa eu só terminar. A forma como você aprende. Deixa ele terminar. Depois você fala. A pregação. Não, mas deixa ele terminar. Negão, eu não tô falando aqui, amigo. Eu não posso ouvir pregação. Não, mas deixa ele terminar. Ele está no direito dele, deixa ele terminar. Através do livro. Eu não posso ouvir sermão, tenho que ler sermão. Deixa ele continuar. Deixa ele terminar. O livro, cara, ele... Por isso que quando eu trabalhava na Memorial, lá com o Jorge, eu dizia, pode ler qualquer livro. Assim, para mim a leitura é sempre saudável, porque aumenta o vocabulário e só traz coisa boa. O áudio, ele é um recurso, que vai facilitar pessoas que estão dirigindo ali, entendeu? Que necessariamente ela não está trocando o livro pela leitura. Mas é um recurso assim, que está ajudando ela, como você disse, o estresse do ônibus, o estresse de vir do trabalho, você ouvir uma mensagem maravilhosa do pastor, reouvir, ouvir de novo. Mas então, aí também pode aumentar o estresse da pessoa, de repente, a mensagem do pastor. A mensagem é primeiro consolar os atribulados. E atribular os consolados. Exatamente. Veja, o primeiro argumento, como você está dizendo, primeiro é o pedagógico. Veja. Muita gente não se utiliza nem no seminário isso. Na pedagogia, nem todo mundo absorve o aprendizado da mesma forma. Exatamente. Tem gente que é visual, tem gente que é auditivo, tem gente que é por comparação, entendeu? Então, tem várias maneiras de se aprender. A forma de Daniel, que ele já mostrou aqui, de ele absorver, é ouvindo. Não, é uma forma muito boa. Uma das, é visual mesmo. Certo? Já outros, eu, por exemplo, eu prefiro ler do que ouvir. Eu acho que ouvindo me tira mais a paciência. E lendo eu me concentro mais. É porque essa é a minha forma de absorver. Se eu ouvir, uma pessoa que lê melhor do que eu, que é facilmente... Mas eu estou dizendo, quem grava audiobook, não é qualquer um que sai lendo o texto. Não. Como tem uns que é automático. Você bota lá no Adobe, às vezes tem ler automático, ele sai. Não, cara, tem uma dramatização, novela de antigamente, cara. Rádio. As pessoas choravam, se emocionavam, eram tocadas por uma coisa que não é. Outra coisa, audiobook. A época que foi escrito a Bíblia, que Lutero usou tudo ali. Se tivesse os mesmos recursos que nós temos hoje, talvez não teríamos os mesmos. Só falando isso. Se a gente for para Deuteronômio, também quebra o que Marco está dizendo. O que é que se diz ali? Ensina a criança sentado, andando. A palavra era... Ela era oral. E como é que isso daí, naquele tempo, a didática era pior que o próprio Deus colocou a didática e alguém ouvir. A didática é o meio. É o que Paulo diz. Vem pelo ouvir, tá, ouvir a palavra de Deus. Você ouve lendo e ouve o outro dizendo. Quebrou. Tá bom. Só fazer uma coisa. Às vezes a gente está lendo um livro, a gente se perde na pontuação. É verdade. Tem que voltar. Agora, é bom você marcar, eu sei do valor do livro, mas pontuação, então você fala, como é isso aqui direito? Quando um cara está gravando, um profissional, fazendo o audiobook, gravando o livro, ele respeita tudo isso, cara. E ele coloca a entonação correta, pontuação correta, não come palavra. O que é que você vê? O povo lendo e comendo palavra, cara. Às vezes eu estou dando estudo bíblico na igreja, as pessoas lendo, e a Bíblia, que é complicada às vezes, passa, pula, lê errado e tal. Aí você... Aí você... Lê palavras erradas. Ô, Daniel... É isso. Aí você... Discernimento, por exemplo. Concupiscência. Concupiscência, Aí o cara... Iniquidade, a palavra iniquidade. E por outro lado, outra coisa, a vergonha é que às vezes os membros da igreja ficam de ler publicamente. Sabe que vai ter palavrinha difícil na Bíblia, porque o pastor tem que ser atualizada. Não pode ser linguagem de hoje, que essa não presta. Aí o povo não entende, mas ele quer que seja atualizada. Aí o povo tem medo de ler, porque quando chega uma palavra dessa... Corrigida, melhor corrigida. Dolo. Já vi gente falando dolo, já vi gente falando dolo. Não, tem gente que perguntou que significa a palavra coisa, porque a gente diz coisa. A gente diz com isso. Mas antigamente era com outro, tem gente que palavra é essa. Linguagem de hoje. Enfia a linguagem de hoje pro povo. É comum, agora, que agora fez, cara. Com licença, e você já percebe, porque muita gente. Livro, aí você já entende, porque muita gente às vezes não entende a Bíblia. Porque é aquela coisa, se você já não lê direito, como é que você vai compreender? Deixa eu falar agora. Ó. Que foi? Não. Lutero trouxe a Bíblia para a linguagem do povo. Vai. Mas essa linguagem aí, se for... Não, para. Essa aí, vamos entrar nessa linha. Vamos embora. Deixa o Marcos defender que ele está aqui vermelho. Vê só. Tu prefere a corrigida do que a atualizada? Com licença, Luciano. É muito diferente do que realmente quer dizer. O livro cristão mais vendido de toda a história, não sei se foi. Não, mas um dos livros da época mais vendidos foi Uma Vida com Propósito. O que ele usa de paráfrase? Diversões bíblicas que trazem luz ao texto. Claro, não estou dizendo que ele está deturpando o texto. Alguns textos parecem. Mas, cara, eu até hoje eu procuro, não tem. A The Message em português. Não tem. Deus me permita, isso não tem. Você vê em inglês, quando a turma usa e traduz, é uma beleza, bicho. Deixa o Marcos defender aí, que dá outra coisa. Pessoal, ó. Eu não disse em nenhum momento aqui que a Bíblia ela é tão importante quanto o áudio e que lá você citou Deuteronômio e tal, que eu não é que eu não aceite aqueles ensinamentos, é claro que não. Se eu fosse entrar nessa aí que você falou, eu ia dizer o seguinte, que eu poderia aprender a Bíblia apenas pelo testemunho dos irmãos. 60% da comunicação é não verbal, cara. Eu não estou querendo entrar nessa questão, não. Entendeu? Que a gente aprende pelo caminhar, pelo andar, pelo deitar, pelo não sei o quê. Qual a questão, então? Veja, presta atenção. Calma, eu não, você, quando eu não coloquei Deuteronômio, eu não coloquei a gente olhar. Mas você colocou, não, refutando não, pera, algo como se eu tivesse dito não, assim. Peraí, eu, você, o que você está dizendo é de testemunho. Que eu, quando eu coloquei lá Deuteronômio, andando, sentando. Refutando uma, não, uma ideia? Peraí, eu estou dizendo é. Eles ensinavam a Bíblia, falavam a Bíblia. Eu não estou falando no significado de testemunho que pela vida das pessoas eles obedeciam a palavra. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo que no momento que podia estar sentado, a mãe estava ensinando o filho. Quando estava andando, estava ensinando o filho. Quando estava trabalhando, estava ensinando. Ou seja, estavam dizendo a Bíblia. Claro que no testemunho, eu estou dizendo isso, eu estou dizendo testemunho no significado de você. Pela vida do irmão, eu sabia que a Bíblia existe, não. Eu não falei nesse tempo. Voltando para o tempo. Rapidinho. Para a pessoa entender bem. Audição. Quando você terminar, aí Marco fala só. Para a gente não interromper o outro. Porque quem está ouvindo realmente pode ser que não entenda. Tá, tá. Só para. Deixa o cara falar. Nós estamos falando de importância de leitura e de audiobook. Não foi isso que a gente está falando? Isso. Aí, o que foi que eu disse no início? Eu fui mal interpretado. Eu disse o seguinte. Que eu não trocaria. Eu não acho certo trocar. Ok. Agora, eu dei os meus motivos naquela hora. Eu não acho certo. Você escuta, que eu vou dar os meus motivos. Se você, é adicional uma coisa. Escuta, se você não acha certo, eu estou dizendo que eu. A minha opinião é que eu acho, eu não acho certo trocar. Eu sou bem direto no que eu estou dizendo, por quê? E eu vou dizer os motivos. Rapaz, a Bíblia, ela é um livro. Como um outro qualquer. Né? Como diz Spru, ela é um livro como outro qualquer. Explodir, mas ela é um livro como nenhum outro. É, com certeza. Por quê? Ainda bem que você disse assim. Porque através da leitura, através da leitura da Bíblia, é que eu vou entender até o sentido melhor, como o Daniel falou sobre as versões. Isso pode ser que eu aprenda isso em áudio, mas alguém está explicando isso. Mas a Bíblia, ela é para ser entendida, mesmo que ela venha, que a fé venha pelo ouvir, ela veio de alguém que leu, que aprendeu, sim, que estudou, sim, que viu a gramática, sim, o estilo literário. Eu não vou estudar o alto, é lógico, sim, mas eu vou estudar. Não estou dizendo o papel aqui. Por isso que eu estou falando sobre a importância da leitura em si, da Bíblia, por ser um livro. É, aí depois Luciano, sim, mas aí Luciano disse o seguinte: ah, Deuteronômio disse que você pode aprender tanto andando, quanto caminhando, quanto sentado. Eu não disse que você não dá para você aprender isso. E eu também não disse que a mãe estava com a Bíblia assim, olha, no princípio, meu filho, criou Deus os céus e a terra. E necessariamente foi através da leitura. Eu estou dizendo assim, que eu acho incomparável a leitura. Eu acho que o audiobook, ele é um recurso. Um recurso que facilita mais ainda o entendimento da Bíblia, que é um livro que para muitos é enfadonho. Muitas vezes para mim é enfadonho, entendeu? Você lê um texto truncado. Não, mas o ele não é uma versão, não. Ele é o texto mesmo, não uma versão. Você está entendendo como uma versão, não? Não, não, não, não, não, não, não. O cara pega a Bíblia e lê. Sei. Entende? Com dramatização, Cid Moreira, por exemplo, com fundo, com música, utilizando esses recursos, para que você, na entonação correta, pontuação correta, é. Mas é o texto que você tem na mão, não é uma paráfrase. Aí o que eu estou querendo mostrar, por isso que eu estou falando assim, que a leitura para mim ela é correta, que eu não acho correto trocar a leitura da Bíblia pelo áudio, eu não acho certo, não acho mesmo. Porque, por exemplo, eu preguei um dia ninguém desse... Tá falando em trocar, não, mano. Ninguém está falando em trocar, ninguém não, mas está falando, falando da praticidade e da mas didática. Você não quer preparar um sermão? Só finalizar. Você quer preparar um sermão ouvindo a Bíblia? Deixa não. Pronto, deixa eu finalizar. Foi o que eu disse no início. Que eu acho a coisa principal, como disse Severo agora, o eixo mesmo, a Bíblia, como livro, como texto, certo? E o áudio como um recurso para ajudar o entendimento melhor de pessoas que, por exemplo, não sabem ler, lá na comunidade de trabalhar, não sabem ler. Para pessoas que estão no carro, ali, para pessoas que estão no ônibus. Fazendo mas culto, é porque eu fui interrompido. Ah, mas me diga, então, se essas pessoas que não podem ler a Bíblia escutam, aí eu vou dizer que elas não leram a Bíblia. Não. Leram a Bíblia. Então, se já a gente diz isso, então nós estamos dizendo que também é um recurso que, infelizmente, para o dia de hoje, é necessário. Com certeza. A gente tem que fazer o seguinte. Eu não disse que não é. A gente tem que ter o seguinte. Não é que a gente tem que se conformar ou se prostrar diante da tecnologia do homem. Mas a gente tem que se utilizar de todo o recurso necessário para que o próprio homem não esqueça e tenha o privilégio de ouvir e ter a palavra de Deus. Então, uma coisa adiciona a outra. Foi, o, que é isso? O que foi que eu disse agora? Que mas, o que eu gostei... Mas, a gente entendeu já, cara. Já entendeu. Você entendeu. Bom, agora, você também entendeu a nossa parte que não... A gente não quer excluir. As coisas não são excludentes, não. né? Escuta, mas quando eu comecei esse assunto, foi porque Fábio disse assim, que a professora disse que não quer nota através de quem ouve. Pronto, vamos fechar isso. Que Fábio, foi o começo. Pronto, aí, vamos fazer o fechamento. Aí eu disse assim, eu também concordo com ela. Eu não acho certo. Eu fazer acho trabalho ela... em cima de ouvir o livro. E foi a partir daí que eu falei, que eu acho certo a Bíblia. É, olha, a própria, é bom que você diga o seguinte. É só seguinte, só para terminar, pode dizer uma coisa. Você pode dizer assim, Marcos, no meu, eu Marcos, se professor fosse... Eu não aceitaria por isso. Tudo bem. Agora, é errado? Eu não acho que é por aí. Não, é errado. Deixa eu só dizer, deixa pronto. Ele disse que é a favor da professora, né? Ninguém tá... E não disse que é errado. Não, não. Ninguém aqui tá metendo pau na professora porque disse isso. Mas eu só vou dizer porque eu não acho. Caso seguinte, o objetivo é o aluno ler, o objetivo é o aluno absorver o livro que ele está lendo. Exato. Então, se ele ouvir e absorver contigo, e chegar ao fez ponto o trabalho, que ela quer, fez o resenha, trabalho, ele mostrou que aprendeu, que entendeu. Exato. O que eu estou dizendo. Perfeito. Então, ouvindo, lendo, ou até mesmo em braille lá, ele mesmo que ele sabe ler, mexer com o dedo, ele chegou ao propósito, que é aprender. Aprender e mostrar esse, que aprendeu que através aprendeu. Esse é o propósito. Olha aí, tô com você. Esse que é o propósito. Eu preciso levar seu currículo para fazer crescer. Mas, escuta, só quero... Lá dentro, só, fazer um pouquinho de café. Eu só quero dizer uma coisa. Acabou? Eu só quero dizer uma coisa. Eu só quero dizer uma coisa. Quando se trata de livro, o que é importante... Você aprende. Claro que a pessoa, você está ouvindo um livro, você aprende. A professora falou assim, olha, eu quero que vocês leiam esse livro. Aí você descobre que esse mesmo livro tem áudio. Aí você ouve, aprendeu, porque o camarada está lendo o livro, você ouve o conteúdo. Mas não dá para fazer isso com a Bíblia. Você pode ouvir a Bíblia, no princípio, pelo Deus, Cid Moreira. Ou então o Salmo. Mas exige ela todinha, filho. Não, certo? Tem, tudo bem. Ok, ok. Mas, pode fazer com o livro e com a Bíblia, pode, mas, você dizer... Aí eu tô dizendo assim, por exemplo, a Bíblia, você pode ouvir a Bíblia em áudio. No princípio, pelo Deus, como Cid Moreira narra toda a Bíblia, os Salmos e etc. Aí. Eu acho que ele talvez tenha sido tão precursor desse negócio de áudio da Bíblia aí, aqui no Brasil, não sei. Mas você não pode, por exemplo, estudar as minúcias do texto, que são as riquezas maiores. Não, estudar. Ok, estudar outra coisa. Não, mas a gente está falando de pesquisa, de estudo. Mas tem gente que estuda. Eu estou fazendo uma diferença entre ouvir um livro e... Apesar que tem pessoas que fazem uma monografia só através de ouvindo um discurso. Exato, você vai para uma palestra de um grande profissional de alguma coisa na sua área. O que é que você faz? Você ouve. Depois você dá relatório. Imagina você na academia, malhando e ouvindo a Bíblia ali em áudio ali. O cara malha que nem sente, caminhando, imagina um bosque aqui ao redor da lagoa. Caminhando e meditando. Eita. É, cara. Não estaria com música? Não, pô. Pode ser música, pode ser a Bíblia, pode ser um livro. É principalmente no tempo de hoje, que o visual e o auditivo tem tanta coisa. Desculpa, vamos dizer essa palavra. Tanta porcaria. O inimigo usa muito bem e a gente é cheio de preconceito para usar. É tanta porcaria, bicho, que a gente escuta. De música, não estou dizendo que não tem música boa, tem muito lixo. Mas tem muita coisa. Aí a gente fica com preconceito para usar esse negócio. E é uma coisa assim que não é que você nem queira, porque pronto, perto da minha casa tem um bar, que toca de tudo. Tem coisa, bicho. Que entra, você absorve. Mas se eu quisesse, eu não absorvia aquelas coisas. Luciano, teve um membro lá na nossa igreja, novo convertido. E na época que ele começou a ir lá, a gente estava na campanha de ler a Bíblia toda em um ano. Não, foi em alguns meses. Cara, uma pessoa só conseguiu. E não fui eu, com a irmã lá. A gente veio tão presente a ela e tudo mais. Aí o que aconteceu? Não, eu propus para quem quisesse, né? Obrigado. Eu falei baixinho. Aí o que aconteceu? Aí eu disse assim, gente, amigo. Realmente que é muito difícil, cara. Muito difícil. Eu disse assim, ó, quem quiser, eu tô passando para um outro lance. Eu tô baixando a Bíblia todinha e tô escutando em casa. Quem quiser escutar, manda e-mail para mim que eu mando. Pronto. Aí o cara mandou e-mail para mim. Daniel, eu gostaria. Eu tenho muito tempo de ônibus. Ele do Curado 4, trabalha em Boa Viagem. Eu vou mandar para ti. Boa Viagem, não. Quase perto de Piedade ali. Você falou, ele prestou atenção. Nessa distância, né? Ele ouve a Bíblia inteira. Poxa. Aí ele disse, eu vou às vezes, pronto. Aí tá, passou um tempo e chegou. Daniel, escutei a Bíblia todinha. Vale. Que não, eu tô dizendo. Aí eu vou dizer pra ele, Amém, claro. Aí eu vou dizer pra ele. Com certeza, cara. Tudo bem. Isso é um bem bom, que ótimo, cara. Quanto tempo ele não dispôs pra ouvir a palavra de Deus? Que ótimo, cara. Pô, se ele puder ter um contato com o texto e estudar, porque ele ouve muita coisa também. Ah, não tem pessoal. Agora, maravilhoso. Claro. Imagina se todos nós escutássemos a Bíblia toda. Escutássemos. Imagina se tivesse como... Eu fico lamentando, porque o americano está 1000 anos na frente nesse... Eu vou procurar, por exemplo, eu vou pregar sobre um salmo. Aí eu vou lá no YouTube, alguma coisa. Eu acho os salmos em inglês. Maravilhosos, bem narrados, com imagens, tudo a ver com inglês. Meu irmão, esse povo do Brasil, esse pentecostalismo, acaba com o negócio, cara. Porque o que cresce é eles. Os criativos, às vezes, se tornam os rejeitados. Rejeitados. Não pode fazer nada criativo, que é... Oh, aí eu, meu Deus do céu, ó, não era tão bom se a gente fosse pregar. Irmãos, vamos ler o texto? Vamos fazer diferente. Vamos ler o texto aqui no telão. Ouvindo, vendo, lendo. Vamos lá. Há o texto bíblico. Uma voz narrando, você... Escuta. Vai. Lá na igreja. É outro nível. Assim, nível não, é outro level. Leve meus olhos para o assim que a gente... Leva. Olha. De onde me virá um socorro? Deleta meus olhos para o irmão. Tá? Escute, quando a gente começou na igreja a colocar o Data Show e fazer leitura bíblica no Data Show, algumas pessoas começaram com preconceito, né? É. Eu não concordo com isso, não. Por quê? Porque tem que dar com a Bíblia, assim o pessoal vai deixar de levar a Bíblia para a igreja. Né? Aí vê que cultura, que cabeça as pessoas têm aí. Né? Leva para a igreja, mas não lê em casa. Não lê em casa. Mas também, só uma coisa. Quer que leia no Data Show. Quer dizer, é a Bíblia, gente. Nem o Inário, quem coloca o hino lá. Que aqui aí, é aí, e outra, mesmo. E outra. Tem gente que diz, essa tradução não pode. Essa não, só essa. Só aquilo. Olhe, eu não sei. Só uma adendozinho. E outra, é engraçado, né? Quando a você Bíblia tá, tá ali. Vê, é a Bíblia, a palavra de Deus tá ali. O engraçado que tu tá aí colocando aí é aquele sentido. Pra gente, não, deixa de pra gente que estudou assim, grego, hebraico, exegese... hermenêutica, pra gente que estudou assim um pouco mais a fundo, faz diferença a Bíblia pra Bíblia. Faz. Pra gente. Mas para uma pessoa, outro irmão, não, vamos dizer ali, porque eu não gosto nem dessa palavra, lá cai de liga, assim, um irmão que não teve, ao ponto de ter o estudo que nós tivemos, assim, pra ele, se você der qualquer uma delas, vai dar a mesma coisa. Mas às vezes ele é de crise. E o pastor, qual é a certa? Porque na minha tá assim, na do fulano tá pra assim. Você, ele já não, vai sabe ter por, algum... Aí você sabe por, que sabe por, aí, pronto, aí você acabou de dizer, de ajudar meu argumento, que isso você mostra aqui, pra o irmão, não tem diferença. Mas tem pessoas que quando vai procurar ajuda, não, veja, ele não, já ficou com a cabeça... Veja, já... Não, não tem diferença, porque o problema dele não é a teologia ali escrita. É as palavras sinônimas que ele não conhece. O problema dele são as palavras sinônimas que ele não conhece. É disso, porque na minha muito Bíblia é assim, também, e da Bíblia do outro, é a mesma palavra. Não é a teologia. Exato. Se fosse teologia assim, não. Desse texto aqui, aqui está deixando mais claro dentro da teologia reformada que a gente prega. E esse daqui não deixa uma abertura. Se o crente chegasse com um argumento como esse, pergunta, aí era problema. Não é problema dele, não é essa. É problema de sinônimo, de português, de gramática. Então, de outra forma. De gramática. Não, de gramática, português, porque assim, uma palavra só é seu sinônimo. O outro, assim, fulano estava vindo para Jerusalém, é o mesmo texto. Aí o cara não fica em dúvida. Diz, como assim ele estava indo? O outro diz que ele está vindo. Aqui depois você vai olhar e diz, não, um tava vendo de lá, o outro estava vendo de cá. Se o problema dele, se o problema dele fosse de mais sobre variantes textuais, é sim. Mas o problema não é isso, não é variantes textuais. É sinônimos. Eu queria falar só uma coisa importante, o Daniel falou, assim, que os membros, assim, eles não. Muitos deles, como o Fábio disse também, eles têm preconceito, né, eles têm dificuldade de aceitar essa nova roupagem, digamos assim, do cristianismo, né? Que é você botar o Data Show, que é você botar um filmezinho antes ou no meio ou no fim da mensagem, tal. É a grande maioria do nosso povo. O que eu acho? Eu acho assim, que toda mudança, ela eu acho que todo mundo vai concordar assim, existe muita dificuldade para toda mudança. No casamento da gente, quando a gente quer mudar alguma coisa, é difícil, porque a gente tem que largar aquele vício, aquele costume, aquela tradição, para poder ter um outro comportamento. Na igreja também. Então, eu acho assim, que nós, que somos as pessoas que temos visto que a igreja está um pouco parada, retrógrada, engessada, eu acho que também a gente deveria olhar isso com mais paciência, entendeu? Trabalhar, tratar a igreja. Não, claro, rapaz, isso tudo é para chorar, o que o Daniel está dizendo. Não, é para chorar esse negócio de se preocupar com o irmão de casa até chegar no trabalho. Não, eu estou dando um acréscimo só, porque ele, o Fábio também disse assim, que as pessoas acham errado, entendeu? Não tem costume, embora algumas delas já estejam até participando, já estão se acostumando. Mas isso é só o quê? 4, 5, 10 igrejas, talvez. E o tem restante? Que ter paciência, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Porque para você ouvir esse negócio mesmo. Não, a Bíblia tem que ser, tem que ler. O povo vai deixar trazer a Bíblia, se projetar. É um argumento tão assim, infantil, que às vezes dá vontade de você mas chutar o pau da barraca. Mas esse, sabe o que é, Daniel? Mas a gente entrar na cabeça, isso é a veja, essa é a cultura da igreja, aquele negócio de espiritualismo. A visão sobre vida espiritual é muito perturbada. Acho que crente espiritual que anda com a Bíblia debaixo do braço, o caba não sabe ler, mas tem que lidar com a Bíblia. É. Né? Isso nem deu, abre a Bíblia. Mas é verdade, assim, eu gosto de dizer assim, a gente tem muita maneira de meter o pau assim no catolicismo, mas somos católicos. Somos católicos. No sentido de muda a só a forma de idolatria. Ou de tradição, não no significado de Bíblia, nesse termo, mas no significado de costume, que a gente só tira de uma coisa e bota para outra. Né? Aquele negócio, não pode ler a Bíblia, pronto, botar a versículo no boletim. Estava na minha porta. Né? É pecado. Por que é pecado? Isso daí é porque a gente espiritualiza muitas coisas que não são espirituais. Sabe o que é pecado? Se não são espirituais. Aí vem, o pastor vai pregar, bota o texto no projetor. Sabe o que é pecado? É um pastor pegar, às vezes o próprio pastor, o membro da igreja pega e lê um texto isolado. Isso é pior do que... Isso é verdade. Mas tá com a Bíblia, tá lendo a Bíblia. Aí lê um texto isolado. Isso é mais pecado do que qualquer outra coisa, cara. Agora o cara pega o texto bíblico santo, que é santo na página, é santo na cabeça... É santo falando, é santo na parede, é santo no projetor, o texto. É santo até em para-choque de caminhão. Para-choque de caminhão. Até na boca, camisa até na boca do diabo é santo. Isso. O texto é poderoso onde quer que esteja. O texto é poderoso quando se transforma em vida e nem fala. É por isso que diz que a palavra é o quê? A palavra é o verbo. Ai. Encarnado. Não, meu irmão. Nós começamos a falar sobre... gravar sermões, né? E já estamos aí. Funilando no... Mas foi bom, nosso Cristo. Gostei. É, eu ia trazer outro assunto, mas não deixou também. Tá. Nós ainda temos um tempinho para conversar. 40 minutos. Veja, eu quero só que você que está nos ouvindo, perceba que nas mensagens passadas você conseguia ir de casa ao trabalho ouvindo ela toda. Após a chegada do Lulu, isso vai se tornar impossível. Luciano. Lulu Santo. Luciano, é. Quem ouviu o começo, e a gente chamou ele de Lulu. Não, pode deixar Lulu, porque também fica até meio estranho até pra mim. Mesmo que tem outro lado, mas tem esse lado também. O povo tem de aprender também, se acostumar. Tem que aprender, né? Exato. E tem maldade. Deixa o povo lhe chamar do que ele acha, né? Não, nem sempre, né? Sacanagem. É, e aí fica. Principalmente com você, eu acho que foi feliz. Melhor. Fábio, o que é que você queria começar? É, ontem eu na reunião lá com o pessoal, o pastor Paulo levou um artigo que ele pegou na internet sobre a família do pastor. Já que nós estamos no mês da família, tratando a família, das famílias da igreja, o povo, filhos, mãe, pai. Como está a família do pastor? Rapaz, o que nós escutamos não estão muito bem por aí, não. Aí nesse texto ele vai mostrando crise no os pastores, crise nos casamentos, o ciúme dos filhos com a igreja e o pastor, a esposa, que às vezes a igreja torna-se amante do pastor. Às vezes ele faz demais e ele não consegue, no feriado, sair só com a família. Às vezes ele sai com a família, mas ele quer sair no feriado, ele já programa um acampamento. Ele foi com a família, mas também levou a igreja junto. Aí ele vai... Esse texto, ele foi muito... Esse rapaz, não sei quem escreveu, o pastor Paulo imprimiu e entregou pra gente. Sabe o nome do título? A Família do Pastor. Eu acho. E vai tratando cada detalhe. Coisas que a gente vê constantemente ao nosso redor, as igrejas vizinhas, nossos amigos. Até alguns trouxe o exemplo de alguns pastores que estão em crise no casamento, em crise a ponto de... ele citou um camarada lá, amigo dele, de seminário, que um amigo dele ligou para ele e disse que está em crise e que só não acaba o casamento por causa do ministério. O amigo dele de seminário falou para ele que só não acabava o casamento por causa do ministério, mas ele, a esposa dele, não tinha mais paz, não viviam mais em paz, não tinham mais sossego, e ele parece que é 8 anos casado, 8 anos. Mas o que está segurando é o título dele. Aí foi mostrando essa, o que é que os pastores estão fazendo para mudar essa, essa realidade na igreja. Né? Eu vejo duas coisas aí. Não sei como é que vocês enxergam aí. Por um lado, realmente, o ofício pastoral, o trabalho pastoral, ele é um trabalho que é, é a vida do cara. Singular. Você é pastor. Né? Você, uma secretária, ela vai, quando chega no trabalho, ela é a secretária. Ela saiu, ali acabou, ela não é. Ela não é. Acabou-se. É. Mas o pastor, cara, ele tá andando na rua, ele vê um moribundo, olha aí uma palavra aí, um moribundo, o coração dele... corre pro assalto. Uma moribundo. O coração dele fica inquieto. Moribundo, ele sai correndo. Aí tem esse lado de que o pastor, ele tem que realmente... Nós temos que trabalhar essa questão. Com a Bíblia. Agora tem outro lado também. Eu acho que tem outro lado. Que as pessoas também acham que os pastores não são passíveis de problemas. Mas eu aí foi, né? Veja, deixa eu concluir. Aí, foi dito o seguinte lá. Passíveis. Até passíveis. Eu falei como? Falei o quê? Então, fala passíveis. Acho que vai passível. Você escuta aí, você ouve. Falou, falou. Está registrado. Aí, até você falar lá o seguinte, que às vezes... Muitos estão preocupados com a imagem, a sua imagem. O que é que as pessoas, o que é que a igreja vai pensar? O que... Aí eu até citei lá, o culpado de muitos pastores não viver em paz, viver bem, é que foi ensinado na igreja a cultura que o pastor é o exemplo, a família do pastor, a esposa do pastor, os filhos do pastor. Mesmo muito grande. Aí isso fica aquela cobrança, aquela pressão em cima, que às vezes a pessoa não aguenta, a esposa às vezes não aguenta. Aí até teve um cara que citou que tem um amigo dele que é pastor, casou com a Miss Rio de Janeiro na época. Uma mulher muito linda, muito bonita, e vive um casamento destruído. E disse constantemente, ela ia na igreja, disse pra ele, eu casei e foi com fulano de tal, não com o pastor, que antes ele não era pastor. Então assim, ela tá querendo o marido antes de volta, não o de hoje. Entende? Então, às vezes o camarada não consegue dividir, não consegue separar mesmo. Tipo assim, é feriado, não quero reunião com a igreja, não quero programação, não quero nada. Eu vou sair só com a minha esposa. E às vezes o camarada ele não consegue viver um minuto sem ter a igreja. Quer dizer, coloca em primeiro lugar a vida dele com Deus, a família, que é a primeira ovelha, é a esposa, né? Primeira ovelha é a esposa, porque a igreja, eu tava até pensando lá na discussão, eu disse, rapaz, às vezes a gente compra a briga todinho. E às vezes a igreja não vai com a tua cara mais, chuta você e pronto. Vai embora, sai daqui, e o camarada não valorizou a sua primeira ovelha. A ovelha às vezes fica magoada, sofrida, desgarrada. E depois aquela igreja que ele tanto brigou por aquela ovelha é a primeira que coloca ele pra fora. Quer dizer, ele perdeu o casamento, perdeu o ministério. Né? E... Eu acho que o problema, Negão, um negócio que tu falou aí, eu acho que não é a gente estar passível dos problemas. Eu acho que a igreja sabe que a gente tem problema. Inclusive, eu acho que ela até identifica, talvez, sabe? Perceba quando a mulher é carrancuda, ou então quando tem dia que ela não fala com ninguém, é grossa, principalmente as esposas, mas assim. Ou até o mesmo pastor que sobe no culto e desconta na igreja, né? A raiva, como a gente conhece muitos exemplos disso aí. Mas assim, eu acho que o problema é que... Eu acho que isso aí que o Fábio está falando é de pastores que não enxergam os problemas, ou não querem enxergar, ou não querem tratar. São orgulhosos. São orgulhosos, altivos, não sei. Qual seria o problema? A ver, por causa do título, né? É. Porque, como o Fábio disse aí, né? De fato, a Bíblia então, mas deixa... Esse pastor que coloca, por exemplo, vai muito o pastor também, ele chega na igreja, ele se preocupa em manter a sua... Exatamente. Autoimagem. Eu acho o seguinte, eu acho que é porque a igreja hoje, ela perdeu o princípio bíblico de que Paulo orientou a Timóteo, como deve ser o pastor. Numa coisa que eu acho muito interessante, que ele diz que governe bem, um dos requisitos, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O problema é que a gente não pega, não leva de casa para a igreja, que é da igreja para casa. O que tem de seguinte, primeiro ele tem que cuidar da família, mas se ele não conseguir, se ele não está conseguindo colocar isso daí... Mas aí é o que está o problema, irmão. O problema é porque hoje em dia, o que tem lançado são megas pastores, homens hoje que são mais adorados pela sua maneira de ser. E que mantém isso. Mantém isso. Mas a manutenção. O que, tem de, o que a igreja, ele mesmo não ensina a igreja de que, olha, vocês têm de me ver primeiro como pai, como esposo, como marido. As duas coisas. Agora ele também tem que fazer por onde tem que ser visto como tal também. Eu estou dizendo assim, se ele souber. É princípio, se ele souber governar a sua casa, ele vai saber governar a igreja. Se ele não sabe amar, respeitar a esposa e cuidar dos filhos, como é que ele pode ter a capacidade de cuidar de uma igreja? Se a própria casa dele, que é a primeira igreja... O cara já está lá. Mas aí é que está, Daniel. Sabe o que é o problema? Começou lá do seminário. Só é aquela coisa. É o que eu quero dizer. Só é ensinado, é igreja, igreja, igreja, igreja. Exato. Primeiro, no seminário, eu acho que a primeira cadeira, nem se fosse pastoral, deveria ser... A sua casa. Como aplicar tudo isso na sua casa e da casa levar para a sua igreja. Eu diria antes. Eu aprendi uma coisa no meu professor daquela pós que eu estou fazendo, que eu achei magnífica. Antigamente, isso aí que você leu. O que acontecia? O cara, para ser presbítero, quando ia eleger alguém presbítero, eu escolhia alguém como presbítero, se olhava para a vida dele e se via que ele já tinha na sua família e naquela época... Era você o homem, né? Tinha esposa, filhos, escravos, tudo para você governar, tudo para você administrar. Então, o cara que sabia administrar vida com esposa, vida com filhos, vida profissional, vida com escravos, na relação de liderança com eles. Negócio. Então, esse tipo de cara é que era escolhido para governar a igreja de Deus. Sim. Sabe o que acontece? Exatamente. Vai para o seminário, quem é que vai para seminário para estudar para ser pastor? Solteiro, menino. A gente foi menino, cara. Eu fui menino para o seminário. Sabe nem o que é relacionamento com esposa. Aí vai para o seminário. Aí pensa que seminário é para ser pastor. Terminou, vai ser pastor. Aí começa. 4 anos. Acabou o seminário. Não há nenhum trabalho de levantamento de como está a vida familiar. Não há. Há aquelas perguntas bobas dos caras que fazem no presbitério, aquele mamão. Não. É o que acontece. Acaba o seminário, o cara vai ser ordenado. Às vezes, sem estar casado, olha como eu estou retornando, cara. Eu estou cada dia mais acreditando naquilo que o Sérgio Lira disse. Que o pastor ele tem que ser um cara experiente, cara. E já experimentado. É, não tem um termo desse para Timóteo, se eu não me engano? Tem. Experimentado. Só um minutinho. Sendo assim, cara, governa bem. É bom no trabalho, governa bem suas finanças, governa bem sua casa, seus filhos. Ah, meu irmão, esse cara deve governar bem a igreja. E outra, aí a gente tá invertendo o negócio. Tá... Quando o cara é ordenado, aí a gente quer exigir que o cara governe bem. Não, e tem uma coisa. O cara... já foi feito a besteira lá. O cara no seminário, que eu acho que tem muito cara no seminário dizendo assim, minha família tem nada a ver com a igreja. É uma coisa e não é outra. Só que, e ele também age assim. Só que no princípio bíblico é, você leva para a igreja aquilo que você está aplicando na sua casa. Exato, é esse o princípio. Perfeito. Entendeu? Você vai aplicar. É por isso que ele disse que... Não é ou ele maquia também, não, ele pode maquiar. Não, é assim. Se você convive bem com sua esposa, com seu filho, isso não quer dizer que seus filhos possam chegar a ser rebelde, você ter problema com eles, pela natureza deles. Né? Que a gente sabe que tem isso também. A gente vai dizer que pô, porque o filho do pastor é rebelde é porque o pastor dá muita atenção. Não, porque a gente sabe que tem pastor que está tanta aí. Ainda que ele veja com vara de ferro. Pai, filho, entendeu? Mas estou dizendo assim. Mas ele tem demonstrado que ele tem essa capacidade. O que acontece é que tem muito cara que é bom de conversa no púlpito. Cara que é muito bom de ter um relacionamento artificial, ou seja, naquele momento que você lhe dá atenção e abraço. Dinâmico, mas em casa, ele já se transforma. Né? Eu mesmo tenho orado a Deus. Se assim, eu. Me faz primeiro eu saber administrar minha casa, eu poder administrar a tua igreja, foi eu primeiro poder saber amar minha esposa. E não é fácil. E depois amar a igreja. Sabe por que não é fácil? Porque ali é algo que você tá. Você é você. E a gente, cara, tem isso na veia, né? Eu sinto isso, cara. Eu amo. Apesar dos problemas que as igrejas têm, denominações. Mas a igreja é uma coisa que você vai pregar, você sente uma realização maior do mundo. Eu me sinto assim. Para mim, estar num púlpito pregando, se eu tiver preparado o sermão, é a melhor coisa que existe. Quando eu preparo. Mas vê, uma coisa aqui que eu tô olhando é o seguinte: aí, que governe bem. Eu tava metendo isso também. Só que também foi dito lá o seguinte: até o pastor que puxou o assunto. Ele disse, mas quando a gente tá assim, a gente vai procurar quem? Porque no início aqui você orou, dizendo para Deus que às vezes a gente não tem. A quem procurar, a desabafar, o pastor às vezes está muito pesado. Aí, Se o pastor ele tem noção que está em crise, que seu casamento está afundando, que ele está desaparecido, ele vai procurar ajuda a quem? Ele vai pedir ajuda a quem? Aí é que está a bronca. Sabe o que é a bronca? Ele tem que ter humildade de perceber isso. Pronto. Não só ele ter humildade, mas todo ter humildade. Porque tem aquela coisa, o cara às vezes quer procurar. Mas até mesmo entre os pastores é criado um tipo de esfera aqui. O cara que procura ajuda é o fraco. O cara tem que mostrar que ele é poderoso. Entre os pastores tem isso. Tem isso. Aquela coisa de, não, pô, o cara tá pedindo ajuda, o cara já é fraco. O cara já vai cair. E tem aquela outra coisa que, infelizmente, isso também acontece. Não só de grande e pastor. Que, às vezes, eu procuro você, procuro o servo, digamos, é um exemplo. Aí, você não vai, de vez de me ajudar, espalha o meu problema para todo mundo. Né? Não, tem dessa coisa. Esse aqui é um exemplo, viu, gente? Nosso irmão Sérgio, ele não tem essa mania, não. Só tem ele como exemplo, viu? Mas ele pode contar tudo que você puder. Pode fazer aquilo que diz Tiago, confessar seus pecados aos outros, que ele sabe guardar para ele. Inclusive, você pode mandar um e-mail pra gente, café@fmcurado4.com, confessando seus pecados, e Sérgio vai guardá-los muito bem. Só no conto para... Que assim, legal. Aí pronto, aí tem essa coisa também, que ou seja, o problema é que pastores não querem ser pastoreados, todo mundo só quer pastorear. Tem pastor orgulho, que sente o máximo, o orgulho do ministério. Tem pastor que se sente máximo pastoreando. Mas veja, pessoas, outra coisa. Mas assim, o, não. Ô tio, a outra coisa. Diga, sobrinho. É que às vezes. Um pouco dessa sonologia aí. É, aí no texto o cara mostra assim que o filho sente ciúme, que às vezes o pai. Às vezes o pai abraça o filho dos outros e não abraça o filho. Às vezes para ouvir os filhos dos irmãos da igreja, mas não para ouvir os filhos dele em casa. Entende? Então, ele vai tratando sobre isso aí. Essas coisas. Então é muito interessante. Eu acho que o melhor de tudo. É buscar ajuda. Estou afundando, eu não estou sendo verdadeiro, eu estou com a imagem, eu tenho que gritar. Porque eu sou humano. Antes de ser pastor, eu sou humano. Com certeza. Então, é ter essa consciência. Até vou dar exemplo à igreja. Agora, eu sei que a igreja ainda não está preparada para ter esse tipo de pastor na igreja. Um pastor que fale, um pastor que Mas veja o seguinte, vacila. Aí, vírgula, parênteses. Um dia eu estava no meu grupo, no GAS, e... Quem é líder desse grupo é Lucimara e a Antônia, só que Lucimara começou a fazer cursinho. Eu assumi. Deixa eu dizer. Escuta aqui, Pedro. Eu estava num grupo familiar. É uma outra irmã que é líder, mas eu tive que assumir que ela foi para o curso. O que aconteceu? Teve um dia que eu cheguei lá, num homem de oração. A gente tinha tido um problema aí, Aninha. Tal. Aí eu cheguei lá, vamos orar para orar. Ele disse, ore por mim, Aninha, que a gente se desentendeu bastante aí. E tudo. Só isso. Meu irmão, foi uma reviravolta. Assim, que o povo assim, a cara. Hã? Aí quando foi orar, depois que orou, aí a mulher, rapaz, eu acho tão bonito isso. Isso que é meu problema? Você gostou do meu problema? Ela não, mas eu nunca vi. Eu tava na oração. O cara gostou, foi, tem mais. De onde ele veio, tem mais. Eu nunca vi o pastor. Ele tá atendendo minha oração. Eu nunca vi o pastor pedir oração porque brigou com a esposa. Eu disse, não. Aí eu fiquei assim, não há nenhum mérito nisso por ter feito isso. Então assim, é necessidade, cara, mesmo. Eu vou dizer uma coisa a você. Sempre tem joio. Mas as ovelhinhas gostariam muito de poder orar, saber se o pastor está passando por um problema aqui ou ali. Tem pastor que ninguém ora por ele. Tem que orar, exato. Porque olha para ele e vê ele no pedestal. É, não tem nada de problema. Só vê ele no monte da transfiguração. Muitos irmãozinhos gostariam de orar. E às vezes, se o pastor dissesse, rapaz, esse mês meu filho ficou doente, tal, está muito apertado, tal, vamos orar pela minha questão financeira. Me descontrolei, me pegou uma fé, foi remédio, sei lá, minha esposa, o carro quebrou. Vamos orar. Rapaz, tem alguma coisa de mais nisso, cara? Aí o membro, deve ser uma satisfação para uma ovelha dizer, rapaz, vou orar pelo meu pastor. Uhum. Depois o pastor na semana que vem diz, rapaz, você foi orar por mim aí, hein? Que bênção, consegui. Me entendi com minha esposa, resolvi meu problema financeiro. É verdade. Tem um casal lá da igreja. Agora, que compartilhar. Ele estava quase, tinha brigado mesmo para se separar. Então, em Cláudia, a gente estava para discipular com ele, a gente foi lá conversar com ele. E eu disse, gente, É normal briga entre casal. Todo casal briga, cada mesmo nós brigamos, a gente já se estranhou, já está querendo até se separar, porque a gente se estranhou demais. Isso é normal. A diferença é como você vai administrar as brigas, porque briga todo mundo tem. Exato. É como vai administrar. Meu irmão, depois o cara, principalmente ele, não é assim, poxa, eu fiquei admirado, porque a gente sempre viu vocês assim tão perfeitos. A gente nunca imaginou que vocês brigavam. Eu falei a mesma coisa, né? Que você me disse, eu falei para um casal que estava querendo casar. Gente, a gente já teve arranca-rabo tão grande que a minha disse, vou embora e acabou-se. É, aí, meu irmão, assim, aí o casal disse assim. Irmão. E é, pastor. A turma acha que o pastor é perfeito. É, velho. Verdade. E o pastor gosta de estar em cima. Gosta da babação de ouro. Sabe o que é? Sabe o que é isso? Porque o pastor. O pastor gosta. O pastor gosta. Sabe o que é isso? É a alma católica. É. O pastor gosta. O pastor gosta, é do modo da transfiguração, de estar lá. A cultura que herdou da Igreja Católica, do crero, do pastor. Gosta de ter a barraquinha dele perto de Maria, Moisés e de Jesus. O pastor gosta, tá no modo da transfiguração. Ele quer estar na terra. Ele quer estar na terra. Você interessa também, a gente concorda que a igreja também é culpada pelo tipo de pastor que ela tem. Tô contigo. Então, assim, nessa relação, o pastor tem uma culpa imensa, porque ele gosta dessa coisa. Então, assim, é mais ou menos aquela coisa que ele tem, que é simples, que é assim, você, aquele cara que sempre fala palhaçada, quando ele fala sério, você não leva muito a sério. Foi eu. Entende? Ao mesmo tempo, quando o cara que fala muito sério, quando ele diz uma piada, você fica assim. Fica com medo até de rir. Brinca, velho. Você tem medo até de rir? Veja, em qualquer lugar, não precisa ser pastor, não estou falando pastor. Só que a gente tem isso também. A gente acha que para ser pastor, não dá para você brincar, ser você, blá, blá. E na hora de falar sério, fala sério. Entendeu? E pronto. E a igreja se acostumar com isso. A igreja também acha que pastor que brinca demais, né? O, sei lá, o pastor que tem muito erro e tal, de repente não pode ser pastor. Aí você cede a essa pressão. É verdade. Entendeu? Aí começa a fazer de conta que tá tudo certo. Então, a igreja tem uma culpa imensa porque fica levando para esse aspecto de sacerdote, né? Que é totalmente... Quando, na verdade, até no aspecto de sacerdote, o cara também errava. Porque ele primeiro pagava os próprios pecados, para depois pagava o do povo. É, a própria então, assim, família do a Bíblia nunca colocou sacerdote como sendo gente perfeita, a não ser Jesus Cristo. E a ele família do sacerdote Eli. Eli, o sacerdote Eli, que os filhos dele eram terríveis. Exato. Né? E não era exemplo de ninguém. Então, de família. Não era exemplo nada, bicho. A igreja é culpada por isso. E nós somos culpados por isso. Não, então, e somos... culpados porque a nossa situação se torna cada vez pior quando você fica fingindo lá fora uma coisa e em casa tá de um jeito, você vai se cercando, chega uma hora que você diz assim, se eu falar, eu acabo com o meu ministério, entende? Se eu, porque você construiu isso, isso não nasce de repente, isso não foi, dobrou a esquina de repente sua vida estava desse jeito, não, você construiu isso e aí fica desse jeito. Quando, na verdade, é muito mais fácil você se relacionar com a igreja como uma pessoa normal. Tal. Tá precisando conversar? Vamos conversar. Aí a gente conversa e tal, mostra na Bíblia, blá, blá, blá, blá, blá. Mas você é uma pessoa normal, cara. Entende? A gente tem mania de uma reuniãozinha de oração que seja, assim, bem intimista, a gente tem que ir arrumado. A gente não pode ir de bermuda, não pode ir com um chinelo, porque tá na igreja. Sabe, um monte de coisa você só não. Vai mascarando. Isso não é só mascarando. Você não, porque eu mesmo, irmão, é cerimônia. Eu mesmo, assim, mas pelo menos eu vou de tênis, porque se uma vez eu fui de sandália, é que a gente cede, Lulu. Quase que cerimônia. Eu acompanhava da pronto, aí eu tô dizendo, a gente cede. Aí eu sei, mesmo eu tô pouco me lixando, cara. Pouco me lixando, eu não prego de gravata, não uso paletó na igreja, acabou. Se botar um ar-condicionado, se for uma coisa realmente, sei lá, aí eu boto uma gravatinha, borboleta de garçom. Meu filho, mas aí já é outro caso, Daniel. Você já quer mostrar outra coisa também. Não. É o que ele está dizendo, que às vezes isso vai criando muros e capas. É, Fábio, isso vai dificultando para você. Porque tem gente que só se acha grande pregador e pastor se ele tiver com a capa disso. O negócio, se ele tiver fantasiado. O que você tem que fazer? Você tem de mesclar. Uma hora você tentar de mesclar. Mas por que você não vai uma vez de interno, outra vez sem interno? Que nada, um calor danado. O que acontece? Quais são aquelas reuniões que você mais abre o coração? Sabe quais são? Só que você tá com um amiguinho. O cara chegou, informal. Vai dormir na sua casa. Tá informal. Estão os dois conversando sem televisão. Sem sandália, sem camisa. Agora, do jeito que você fala também, você acusa que todos que usam terno e gravata se escondem através do terno e gravata. Você tá falando desse jeito. Ele não falou isso não. Porque eu vou dizer uma coisa pra você. No domingo à noite, pelo menos na ceia, eu vou usar terno e gravata na ceia. Eu gosto de defender. Não, não é isso que ele tá dizendo. Porque, olha, eu tô entendendo. Porque eu mesmo gosto. Eu gosto da ceia. Andar de... O papo tá pronto, mas porque tá uma hora já de programa. Não, a gente termina o programa, mas continua o papo. Continua o papo. É. Então, não, você que vai terminar de ouvir o programa agora. É agora que a gente vai meter o pau aqui. Agora é que o negócio vai. Agora vai ser o debate. Vai mandar uma cartinha pro condomínio. Agora vai ser mais um debate mais explícito. Então vamos deixar o pessoal aí só na imaginação. Deus abençoe você, velho. Então tá bom. Fábio, Luciano, Marco, Sérgio, Daniel. Se você quiser interagir com a gente, café@ipmcurado4.com. Tchau, irmão.